Louvação a Senhor Valoi. Hoje sacode, sacode pra ver. Hoje sacode, sacode por quê? Sacode tudo, sacode pra ver. Por que sai de voz de ser? Hoje sacode, sacode pra ver. Hoje sacode, sacode por quê? Sacode tudo, sacode pra ver. Por que sai de voz de ser? Levaram seu nome pra Calunga e ficou ruim como o quê? Agora abaixo de Zambe só um pode resolver. Já tô sou balu, aê. É quem pode resolver. Sacode tudo, sacode pra ver. Levaram seu nome pra Calunga e ficou ruim com o quê? Agora abaixo de Zambi só um pode resolver. Já tô sou balu, aê. Sim, é quem pode resolver. Sacode pra ver. Levaram seu nome pra Calunga e ficou ruim com o quê? Agora abaixo de Zambi só um pode resolver. Já tô sou balu, aê. Sim, é quem pode resolver. Sacode pra ver. Vamos sacudindo, sacode pra ver.